Estamos ao vivo aqui, segurando o público. Aquele famoso Opa! background do Chorume, aquele Estourei. making of, onde Making de off, repente escapa um mamilo. Ai, que sem querer mostrei o mamilo, gente. Ai, ai, Eita, olha só. porra. Ai, ai. Nossa, Esse tá ligada a making off. câmera. Apesar que sou eu que dou um gravar aqui. Ai, tá ligado. Ai, foi perfeito, ai. Ai. Meu Deus. Ai, meus peitinhos, ai, meus peitinhos. Ai, minhas peitolinhas. Olha quem voltou aí, ó. O cara que tá gravando o novo quadro do Chorume, meu, o Viajando na Quarentena, né? Ah, é isso. Chorume afora, pensei nesse nome, mas não sabe. Chorume afora, fica bom, hein? Ele afoga, ensinando... né? Chorume afoga. Ensinando a balançar o pau em passeios que ele vai por aí. Passeios de lancha, passeios de lancha. Passeios de lancha. Percebeu a ostentação? É porque você nunca faz um passeio só, né, Wesley Zob? Você já faz a ida e a volta, você já contrata, é venda casada, ah, normalmente. Ah, tá, você pode contratar só a ida? Me deixa em alto mar? Peraí. Não pode, não pode. Aí, ah, isso aí é sacanagem. Isso aí é a falta do liberalismo, cara. Eu, cadê a Margaret Thatcher numa hora dessa? Tá morta. Cadê Margaret Menezes? Cadê Margaret Menezes, cara? Cantando em alto mar? Cadê? Não tem. Ela como naquela lanterna dos afogados lá, né? Pendurada cantando lá. Olha o outro. Saudade do príncipe negro. Mas, falando nisso, acho que eu vou chamar ele pra participar. Será que ele. Não, vem? Não, ele aceita, ele aceita. Ah, eu vou chamar. Ah, Patrícia, quer você participar? Ele vai brilhar nesse tópico aqui. Eu vou mandar aqui. Emerson Dequicê, olha seu. Não, porra, não. Olha seu caralho. Telegram aí, mandei um não, convite pra você. Não, porra. Ah. Já era. Aqui é assim, aqui a gente monta a gravação na hora. Chama o Gabriel Henrique Bernardes Rosa aí, ó. Chama a gente de arrombado. Mas agora já comeu outro, desculpa. Juliano Schila, participa com nós. Ó, Gabriel Asmar não vai poder vir só porque não tá com energia na casa dele. Ué, que desculpa. Olha a bela história de tô sem energia, sem internet e o meu vizinho ficou culpado. Isso acontece quando desliga o disjuntor. Quebrou o poste da minha casa aqui de novo, batendo o carro dele. De novo. Eita, nós. Ó, você pôs a camiseta da cor da minha, cara. Você tá querendo... Ué, até mas onde... não tinha combinado? Até onde você vai? Eu ia ter um poeta hoje aqui. Patrícia Soares falou, Gabriel tá no Amapá. Só pode. Olha só, chegou nosso fumante predileto. Ai, que felicidade. Rapaz, ficou parecendo um tabuleiro de xadrez aqui agora, rapaz. Branco, preto aqui. Deixa eu olhar pra câmera aqui. Deixa eu olhar, porque eu vou botar de frente aqui. Que saudade, negão. E você vê que ele tá estilosão, né? Eu acabei de acordar, tava escovando o dente aí. Mas não tava falando de você, mas tudo bem, tava falando do negão. Mas tá, aí, você também tá. Mas eu acho que esse um mês que o negão ficou fora das gravações, ele foi viajar pra alguma coisa que o tempo passava acelerado, rapaz. Que ele envelheceu 15 anos. Cagada, né? Nossa, rapaz. Eu tô mais jovem, eu tô mais bonito aqui, ó. Tô mais saudável. Tô até ainda mais comparando com o negão. O Wesley Zop, a barba até deu uma parada aí. O Emerson tá de regata, deve ter 15 anos pra usar regata. Eu tava dormindo, porra. Eu posso desligar minha câmera na gravação pra não ficar estranho enquanto eu tô... Não. Já tá estranho, já tá estranho. Só tampa. Rapidinho, é coisa de 20 segundos, é rapidinho aqui. Vai lá. Não, era pra... Pra dar aquela esticada no pinto, aquela esticada no pinto. Pra dar saudade, dá aquela esticada no pinto. Aquela estralada. Não sabe o que você tá falando, não. Cara. Aquela estralada de pinto, cara. Todo mundo estralada sabe. De pinto, pelo amor de Deus, cara. Eu tô tapando buraco de quem? Vocês chamaram o Careca do Amor, ele não veio? Aí... Isso aí. Mais ou menos. Não sei se você seria digno de substituir o Careca do Amor, mas tá. Não, mas eu tapo o buraco dele. Se quiser, tá. É. Aí. Vocês são nordestinos, vocês que se entendam, rapaz. Eu que pago o motel de vocês aqui. Mas é um pacto. É um pacto do Nordeste que a gente tem isso daí, né? Não. O nordestino tem que se encontrar, tem que se comer. Não tem isso, não. Mas é. Então, então vamos começar aqui essa gravação. Oi? Quer que eu grave aqui alguma coisa? Não, já tá bom, cara. Aqui grava aí o quê? Aqui é áudio merda, agora aqui a gente preza pelo mínimo de qualidade aqui agora. É o lixo do lixo ou não é? Aqui é ladeira abaixo, rapaz. Sabe aquele podcast que chegou no auge do sucesso, rapaz? É Comic Con, é Globo. E agora, rapaz? É só ladeira abaixo, cara. Não tem mais pra onde. Agora sair com foto chupando travesti em beco, é esse tipo de coisa, entendeu? Não, mas aí você não ia falar da foto. Agora o Wesley Zop vai entrar num reality show aí, tipo, rinha de podcast, esse negócio. Nossa. Deus atirado. Deus atirado. É isso aí. Achei que você ia falar que ia entrar na Fazenda ou reality. Pode ser? Pô, deixa eu ver essa hashtag aí. Só se você entrar com uma cabrita lá. Já tinha leitão lá, né? Imagina aí, Zop na fazenda? Porra! Como ele é Jojo todo. Ele dando em cima da Jojo todinho lá pra entrar debaixo do edredom, sendo rejeitado pela Jojo. Você acha que Zop é rejeitado por alguém, cara? Zop rejeita, rapaz. Até porque se ele rejeitado, ele vai na força mesmo. Você vai. Você quer? O ruim é que tem câmera, né? Mas foda-se. Tem que deixar, ele põe a mão na frente da câmera. Em cima do telhado não tem câmera. Então vamos começar aqui. Vou mandar pra você o tema, Emerson, aqui, porque a gente revela só no fim, cara. Mas você vive esse tema, rapaz. Você vive então, esse tema, então fique tranquilo. Ah, já sei qual é o tema. Se eu vivo o tema é... O sonho de... Se você fosse um Emerson... História de Emerson! Esse era o tema, né? Opa, esqueci de chamar o Emerson, pô. Vamos lá. Pera aí que eu esqueci. Tô pronto pra falar aqui de sonhos não realizados, aniversários que não tive, já sei, é esse o tema. Como comemorar um aniversário, apesar de você não ter tido uma festa nunca, mas você organizava aniversários, então... Como fingir surpresa quando alguém prepara uma festa surpresa? Mas peraí, já entendi. Vocês estão fazendo meu aniversário surpresa agora, é isso? Droga! Ensaiando caras de surpresa na frente do espelho. Qual é a melhor? Passei anos estudando pra isso. Pode agora vamos lá. Abertura, gente, abertura. Mistérios. Intrigas. Vingança. Doninhas flamijantes. Anões besuntados na manteiga. Ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Mistérios. Churume! Frieza, você matou o Churume! Eu não quero ouvir essa bosta! O que, que o Titio vai ensinar? Quem ensina? Churume! Churume! Churume! Churume! Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está começando mais o mais belo, o mais bonito, o melhor podcast de todos os tempos, conhecido como Churume, hospedado em churume.com.br, Churume com X, o podcast dominical que não fala absolutamente sobre nada, o podcast ao vivo que passa aqui no youtube.com.br/churume, passa no Twitter também, também no nosso grupo do Facebook, Ouvintes Lameru. E formando aqui esta bancada, temos ele que adora brioches, Wesley Zop. Se não tem pão, que coma brioches, cara. É esse meu lema. Vou implantar isso aí. Acho que vai Maria dar certo. Zopeta, Maria Zopeta. Maria Zopeta. E se não tem pão, que coma um brioche. Mas que são brioches? Eu não sei, mas não tem pão. Mas é brioche. Tem pão, é brioche. Pô. É um brioche. E temos aqui o nosso delicioso substituto. Ele que voltou aí. No estava participando de férias com o ex, né, rapaz? 30 dias aí. O duro foi. Que alguns chamaram de julgamento, mas aí só viu. Olha só que esquisito. Eu não entendi também. Mas ele que não come brioches, mas adora comer briocos, Anderson, negão. Alegrada. Descobri que férias e réu é a mesma coisa. Algum o pessoal chamou de crime inafiançável também, né? Mas tá, férias. E temos o nosso convidado diretamente do podcast, desculpa qualquer coisa, DQC, ele que já participou aqui mais do que qualquer outra pessoa com o nome Emerson. É ele, o Emerson, que não sabe a diferença de um brioche e um brioco. Quando vocês disseram que o negão só comia brioche, eu, opa, meu apelido é brioche, sempre soube, daí, cara. Mas aí ele já disse que não come, então... Mas brioco sua... ele come. Não, é brioco. Mas brioco é muito vulgar, a gente vai mudar o menu aí pra colocar um apelido mais carinhoso. Mas ele vai na padaria, ele dá umas dedadas no brioche. Ele não perdoa. Quero esse aqui, ó. Mas não esse que tá cheio de dedada, igual ele. Eu quero um macio igual esse aqui. E eu, rosteando aqui, acompanharei vocês nessa bela manhã de domingo. Douglas Domiciano Ganso, eu que faço massagem em briocos e também preparo massa de brioches aí, às vezes me confundo. A idade vai chegando, você mistura ali as coisas. Eu só não tô um lembrete aqui, não comer mais brioches na casa da Estamos aqui nessa bela manhã de domingo com... Eu esqueci, rapaz, essa semana eu esqueci de avisar que a gente ia gravar. Esqueci tudo aí, esqueci de falar o tema. O bagulho tá doido aqui. Chamei o Emerson de última hora, mas... Não de última hora, chamou agora ao vivo. Mas tamo aí pra ver o belíssimo comentário de Davi Nascimento, que fala: negão, com cara de quem veio gravar virado depois de passar a noite num rodízio de travesti. Ah, ainda bem que é sua cara, né, gente? Nossa, nada a ver. Ai, que ideia, hein, Davi? Ai, que zoeirinha. Ai, Davi, para, bobo. Para. O Davi, rapaz, que é o nosso famoso vomitador quando recebe boquetes aí. Carol Barros. Mas vomita... Não pelo que você pensou, hein? É, falou: bom dia, princesa! Bom dia! Lucas Palma falou: porra, que tristeza ter que ver a cara do Emerson de novo. Mas imagina se você fosse o próprio Emerson, que tem que ver essa cara todos os dias. Imagina se fosse a mulher do Emerson. Mas que vê a cara dele mais do que ele mesmo. Então, rapaz, você tá bem. Eu tô triste porque teve um comentário do Lucas Palmas e não teve a piada infame da Palma, né? Eu esqueci de pôr aqui, viu? Não, mas então, pera aí. Por aí. Palmas pro Lucas Palmas. Lucas Palmas que tá pensando em virar podcast aí, mas nem consulta os padrinhos dele, que é o Chorume, rapaz. O cara vem participar da live, vem na festa de casamento de minha filha e prefere chamar a polícia. que é isso, cara? Mas ele é novo, nem deve saber essa referência que eu tô falando. Não, ideia do que você tá falando. Ele deve estar falando. Não, eu não vi essa frase em High School Music. High School Music 3. Opa, aí já temos aquela delação maravilhosa. Ai, João! Wilker Nascimento do O aqui falou pra pagar. O implante do Negão tá precisando de uma peruca urgente. Mas não é nem pela foto do cabelo mesmo, mas é pela estética. Uma peruca com mullet, eu recomendo. Muito bem, então antes de começar esse episódio lindo, maravilhoso, vamos aqui para os nossos recadinhos e recadonhas. Essa semana, Wesley Zop, eu realizei um dos meus sonhos podosféricos. Pular de paraquedas enquanto gravam um podcast. Pô, finalmente, parabéns. Não foi esse aí, Wesley Zop. Esse eu esqueci o microfone do dia e aí meu áudio ficou parecendo que eu tava chupando um pênis. Pegando rabeira no caminhão. Então ninguém acreditou. Tava de paraquedas, né? Não tinha nada a ver. Ninguém acreditou que eu tava, de fato, no paraquedas. Entendeu? Então esse sonho, apesar de eu ter realizado, não tem como provar. E sonho só é bom se você esfrega na cara dos outros quando realiza. Não é sonho. Senão fica em casa dormindo, porra. Entendeu? Então. Esfrega na cara dos outros que ficou em casa dormindo. É, porque aí sim, você posta na rede social. E hoje eu vou dormir mais um pouquinho, entendeu? É, enquanto você não tem trabalho. É a mesma coisa você comer um prato bonito e não tirar foto pra botar no. Então, tem que fazer, cara. Faz parte. É uma coisa você dar pra um homem negro num motel e não tirar foto do espelho de perto. Não vale a pena. Não, ninguém vai ficar sabendo. Vai dar pra quê? Cara, se. Se você não esfrega na cara dos outros seu sonho realizado, você não realizou seu sonho, cara. Você não realizou. Não tem sonho para desenvolvimento pessoal e humano. Isso não existe. Isso não existe. Mas, tirando esse sonho que eu. Esse sonho de Schrödinger de pular de paraquedas aí. Que não apareceu, viu, Gans? Vou falar a verdade. Então, é que realizei, mas não realizei. Participei com o maravilhoso, o maior folclorista aí da podosfera, Andrioli. Participei de um jogo, de uma competição lá no YouTube dele, depois sairá no feed do Poranduba. Mas quem quiser acompanhar lá, eu participei do jogo lá, Quem Quer Ser um Folclorista, aí dando uma aula sobre folclore, porque, porra, a Dona Norma me ensinou, o Beabá, rapaz, me ensinou a achar a perna do Saci, todos os buracos que o Sacizinho tinha, rapaz. A Dona Norma não é aquela agente secreta que passou muito tempo fingindo que era sua bisavó? Apesar de ter a sua idade, você acreditou? E que era racista, talvez. Mas não, então eu participei lá do Quem Quer Ser um Folclorista, número 3, e quem quiser ver lá o resultado, da minha vitória espetacular, não, ganhou falar. Amado, rapaz. Você não ganhou, nem vou escutar, hein? Eu já falei, se o cara do Chorume não for pra ganhar, que não vá nos lugares. Não vá, porque a gente vai pra humilhar, a gente vai pra esfregar na cara. Exato, rapaz. Eu vou pra ejacular na cara das pessoas. Então, A gente participou lá, quem quer ser um folclorista, falamos de folclore lá, ganhei até R$1 milhão, e o, mas isso não é um detalhe. Não vem ao caso. Não precisava do dinheiro, mas eu ganhei o famigerado Saci de Ouro lá, falando do folclore americanense, falei de folclores do Chorume lá, falei de causos acontecidos comigo, extras paranormais aí, e coisas desse tipo. Então... Excelente. Você pode conferir a minha participação lá no site, não, porra, no YouTube, Colecionador de Sacis. Então, Colecionador de Sacis, estou lá, quem quer ser um folclorista número 3, e foi isso. Também o troféu participei... é aquele que você tava derretendo no seu quintal essa semana aí, que... Orives, aqui na fazendo papel de Orives ali. Né? Eu não deveria ter feito isso, depois eu vi que a base era de amianto, então eu respirei muito. Muito pó de amianto, né? Porque eu vi que não derretia, tentei lixar. E parece que você é meio alérgico ao amianto. Né? É, metade do meu pênis ficou preto e tá expurgando, mas eu acho que é passageiro. Detalhe. Sim. Também fui lá no DQC, mas é lá no YouTube do DQC, não sei como tá funcionando, se vocês promovem aqui. Não, tiraram do ar. Mas ainda não foi pro feed, falei o melhor jeito lá de escolher aí pessoas pra isso, governar um país. E falou sobre a democracia. Tanto é que quando tu tava falando que realizou um sonho, eu fiquei pensando, mas ele já gravou outros DQC. Eu não sei por que ele está colocando essa ênfase. Mas vai sair no feed um dia aí, a gente falou novas maneiras da democracia. É. O Emerson, quando você vai gravar, vou dar uma dica pra vocês, que em breve eles vão chamar vocês pra gravar esse YouTube deles. Aí, daí ele fica falando: ai, gente, não é YouTube, isso aqui é podcast. Ai, não faz piada visual. Não faz piada visual, gente. Ai, os ouvintes não vão entender. Ai, ai, ai, é dedada no cu. E é gritando fino, rapaz. É até bonito de se ver, viu? Show à parte. Apesar de não ter visual. Mas o barulho do top do dedo é muito fácil de reconhecer. Ah, temos aqui uma bela doação. Ai, João. Ai, João. Eleanderson falou. Senhor Eleanderson, perdão. Comentário atrasado. Sou padeiro e posso garantir que tem pouca diferença entre broches e brincos, tá? Brincos? Tá bem atrasado mesmo, porque nesse episódio mesmo a gente não comentou nada sobre broches e brincos. Mas não, no episódio... Na verdade, comentamos, porque na hora de ler o comentário dele. É, verdade. Muito bem, vocês têm mais algum recadinho? Anderson Negão, tem um recadinho? Algum pedido de desculpas por faltar aí 3 gravações sem avisar? Alguma coisa desse tipo? Não querer te pressionar? Não. Eu acho que você tem sim. Acho que você deve ter alguma coisa. Você deve ter um negócio pra se desculpar, assim. Vai ter um volume, pelo menos. Não. Às vezes você não... Às vezes não é por maldade. Vai pensando até o final do episódio. Às vezes não é por maldade. Às vezes não é por maldade. Às vezes você só tá num lugar que não tem internet. Ou às vezes você tá bêbado demais pra mandar uma mensagem. Ô Negão, mas aqui também. Mas aqui tem internet, Negão, não entendi. Ou você pode estar ocupado com um nordestino. Exato. Mas eu tava assistindo a live, você podia ter participado também, cara. Ah, no quarto dormindo. Pronto, falei. Pronto, falei. Tava dormindo. Tava não dormindo. Guarda um segredo esse não, não consigo, não consigo. É muito mais forte que eu. O Wesley Zop, algum recadinho? Cara, gravei também alguns podcasts, mas não foram ao ar ainda. Então não vou falar nada. Tomara que não vão nunca. Tomara que morram antes. É, Emerson, algum recadinho aí que você quer dar? Faz seu jabazinho aí. Tem que ser. Tá aí. Fala onde vendem ainda camisetas regatas para pessoas maiores de idade. Acho que para maiores de idade não tem, mas serve. Vende lá na DQC também. A gente tá vendendo de tudo. A DQC tá de volta aí. A DQC tá de volta. A gente tá fazendo gravações dos episódios. Gravações dos episódios. É diferente desse negócio que vocês fazem aqui de live, cheio de referência visual, apontando pra cá, apontando pra lá. É só... Aqui tem música, pô. Você vê a diferença quando tem música. É, pô. A gente tá fazendo a gravação dos episódios lá, sextas às 8 da noite. E no sábado tem o que virou o Boteco do DQC. A gente junta uma galera pra tomar cerveja e falar besteira ao vivo no YouTube. No sábado às 8 horas e segunda-feira um episódio novo, toda segunda. E essa segunda não vai ter. Não, acho que não é episódio toda, então, toda segunda sem falta. Sem mas falta. Não, menos essa. Menos essa. Muito bem, então sem mais recadinhos, vamos para o tema de hoje. Parecia que eu tava dando um fade na minha voz, mas fui eu que fui falando baixinho, não foi? Mas é um gênio da locução, né? É, professor. Aqui é rádio, rapaz. Vamos para o tema de hoje. Tá vendo? É, sou eu que faço. Que... não é o efeito. Nossa, isso. É o imperador da locução. Quase o banana da locução, né, rapaz? Vamos para o nosso tema de hoje. Hoje, como não temos ele, o homem da voz bonita, ele que umedece homens, mulheres e homens. Homens, mulheres e mulheres, homens, com sua voz. É, eu e o Anderson Negão também não sabe o tema, então não adianta eu perguntar pra ele. Então eu mesmo falarei, foda-se essa porra, vamos seguindo aqui. O tema de hoje é dicas inúteis. Achei que era o Emerson que ia falar, porra. Eu tava pronto aqui. Ele tava assim, ó. ele vai. Me chama, vai, eu tô pronto. É que ele tava com essa cara aí de chupeteiro. Eu não sabia que era pra falar o tema. Eu confundi. Faltou você me dar uma dica inútil aí, Emerson. Quando eu tô com cara de chupeteiro, não é pra me mostrar o pinte, sim, me deixar falar o tema. Faltou isso. Mas já que aprendendo na prática que o tema será esse, dicas inúteis, aquelas diquinhas que não mudará a vida de ninguém, aquelas dicas que você nem precisava dar porque todo mundo sabe, aquelas dicas que não faz sentido nenhum, é a maior perda de tempo a gravação desse episódio, mas tá aí, dicas inúteis com direito à atuação dele, do magnânimo, do limbo, do lindo, do maravilhoso Bruno Sérgio. Falando. Ai, João. Pode colocar uma foto do Gabriel no lugar da tela do Negão e mutar o micro dele, por favor. Só se doar R$100. Opa! Se doar R$100, o Negão fica quietinho no episódio. Mas se doar também, né? Não vai mudar muita coisa. Então vamos para esse episódio que promete ter várias dicas que não mudarão a sua vida em prisma algum, rapaz. Vamos lá! Sobe, opa! O nosso querido Vitor Pedroso também fez uma doação aqui falando... Ai, João... Uma dica inútil é sempre ter isqueiro pra oferecer pra mulher acompanhada. Eu gostei dessa dica e vamos abrir com ela. Então, sobe a música, maestro, pra gente dançar um pouco nu enquanto aqui fazemos uma referência visual, porque esse podcast é doideiro. Aqui também eu. Ô, oh, Vitor Pedroso aí, né, encerrou outro bloco, sei lá se é bloco, isso aqui eu nem lembro mais como que foi. Episódio, já é outro episódio. Ele falou aí do ter esquerdo pra oferecer pra mulher acompanhada, né, no caso de Wesley Zop, que, né? Mas ter um isqueiro pra oferecer pra mulheres fumantes é uma boa dica inútil, mesmo que você não seja fumante, coisa desse tipo. Tem uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo também, né? É que se você precisa sair de um lugar e não quer ser questionado porque você está saindo, você fala, ó, vou lá fora fumar um cigarro. Ninguém te questiona. ninguém te freia. Não fuma não. Os caras acham que fumante é tipo um craqueiro que fica violento, né? Se é questionado. Os caras falam, não vai fumar não. O quê? Eu não vou fumar. O cara começa a quebrar tudo. Quebra o Carrefour. Todo mundo achou que... Não. Todo mundo achou que essa semana... Igual o Neto na hamburgueria, pô. Todo mundo achou que quebraram o Carrefour essa semana por causa que mataram o senhor negro lá. Não, rapaz. Foi porque negaram alguém de fumar um cigarro. E os caras saíram quebrando tudo, rapaz. Então, E o cara falou pro cara que ia fumar, né? Não fuma, faz mal. Ah, mas, mano, espantou o cara ali, já mesmo. O pulmão é meu. Ih, quebrar essa vidraça aqui. Quebrar essa vidraça faz mal. Faz mal isso daqui? Você vai ver como eu não fumar faz mais mal. Faz mais mal pros outros. E ficam passivos da minha violência ativa. Olha que linda doação do Lobisomem Rispiter falando: acho que $5 canadense dá uns R$100, multa ele. Ah, por aí. Mas a gente tem que ir até o Canadá gastar esse dinheiro, não vale a pena. Não vale. Então, rapaz, você quer sair sem ser questionado, você tá naquela missa chata, você não aguenta mais, você vai sair, vou fumar um cigarro, ninguém vai questionar. E às vezes, se alguém questionar, fala, mas você não fumava, você tira o isqueiro do bolso lá. Só tem que ter um isqueiro. Lembrando, essa dica é para inclusive não fumantes, né? Principalmente para não fumantes. Porque às vezes você tá num ambiente que as pessoas não sabem que você não fuma, né? Então você só quer sair daquele ambiente sem ser questionado. Pô, imagina, Brasil tomando. Tá lá, 4-1 da Alemanha. Os jogadores, opa! Vamos fumar um cigarro. Não, o juiz pausa o jogo. Então vamos encerrar aqui, né? O pessoal precisa fumar um cigarro. Emerson, que é um fumante, pode falar mais sobre isso, sobre o poder social que o cigarro tem, apesar aí de vir acompanhado de cânceres no cu, no pé, na cabeça. Mas é que o cigarro, ele dá câncer em lugar improvável, né, cara? Por exemplo, mostra aquele pé podre, porque a pessoa segurava o cigarro com o pé pra fumar, entendeu? Então, verdade. Coisa. Pois é, eu vou ter que interromper aqui, que eu tenho que ir ali fumar um cigarro. Coisa rápida. Desculpa, viu, Emerson? Desculpa. É esse o poder, cara. Você se livra de qualquer situação, cara. Eu não fumo, né? Nem pelo vício, eu fumo pela desculpa de poder fazer isso. Exato. É uma boa. Nem existe isso. Apesar que a cada cigarro que você fuma, você mata uma criança em Taiwan, é normal também, cara. Foda-se, né, meu filho, cara? É Taiwan, eu nunca nem vi. Às vezes eu faço intencional, eu disse essas crianças, tem muita criança no mundo. Peraí, uma de Taiwan, vai embora agora. Taiwan não é nem um país, pô. É nem país, cara. Eu nem de criança eu gosto. Eu gosto de cigarro. Fume, mate a criança. É verdade, é isso aí, fume. Essa é a nossa dica inútil. Essa é bem útil, achei. Quando eu comecei, não achei que ia ser tão inútil igual eu tava planejando. Mas eu fui bem. Gostei. Temos uma doação. Temos uma doação aí dele. Matheus Lima falando uma dica, Emerson. Faz uma live no seu aniversário. Que ideia genial, Matheus! Cara, nunca vi isso em lugar nenhum. É, só que ninguém vai assistir, né? Porque todo mundo é aniversário do Eric. O Matheus vai, cara. O Matheus pagou pra falar isso, pra dar dica. Ele vai. Tá lá eu e o Matheus na live. Só o Matheus fazendo comentário. Parabéns. Não, olha o Emerson como que é filha da puta. Só ele fazendo comentário. Podendo chamar o cara pra live. Não, aí não tem ninguém assistindo, porra. Não, tem que ter telespectador, cara. Viu que importa, rapaz. A gente tá em quatro pessoas, mas isso aqui não é viu, percebe? Wesley Zop, o que você trouxe de dica inútil aí pra gente? Eu sempre dou dicas relacionadas a idades avançadas. Por exemplo, você vai em algum lugar que tem um estacionamento e você esquece onde você deixou o seu carro. Esqueceu. Aí você tem que esperar todo mundo ir embora pra você ver seu carro. É foda. Uma ótima dica. Bela dica, a paciência leva à perfeição. Da ida embora. Você vai embora com certeza com o seu carro. Não tem perigo de você pegar o carro de ninguém. Aí, parabéns. Anderson Negão, o que você trouxe de dica inútil aí? Enquanto você pensa, Anderson, temos mais um comentário aí de Bruno César aqui. Ele está querendo conversar com a gente hoje, deve estar carente. Ele falou: uma dica para quem acorda sempre atrasado é passar o creme dental no pão ao invés de manteiga. Já toma café e escova os dentes ao mesmo tempo, rapaz. É gênio! É gênio! Mas isso foi uma dica muito útil, achei. É, rapaz. Parabéns aí, cara. E outra, elimine tudo que é de leite, derivados de leite. Isso aí é a dica pros veganos, então. Elimine tudo que é derivado de leite nos seus alimentos e coloque pasta de dente, rapaz. Estrogonofe com pasta de dente ali. Uma saúde bucal incrível. Exato. Sei lá, tudo com pasta de dente, uma vitamina de banana com pasta de dente, tudo vai ficar melhor. A borda da pizza com pasta de dente. Essa dica é indicada por 10 a cada 5 de 10 a cada 5. Exato. É o dobro. Tem mais gente que indica do que gente que existe. Mas os benefícios. Mas por nenhum estatístico, né? Mas e aí, Anderson Negão, o que você trouxe de dica inútil aí? Eu tinha uma dica que era útil quando você é jovem, porém quando você vai ficando velho, ela é totalmente inútil. Que é o seguinte, você associar fórmulas não matemáticas com frases. Usar regata, tem que ser isso. Tem profissões que permitem usar a regata, né, Wesley Zop? O guincheiro pode usar regata, né? Surfista. O guincheiro de regata, você fala assim, eu tô errado. Surfista, né? Salvar vidas, pode usar regata. Também surfista. Eu acho que o esporte, surf, só foi feito pra fazer regata e caderno, bicho. É pra isso. Ninguém acompanha essa merda. Ninguém acompanha surf. Mas tá, Anderson Negão, e aí? Além da regata, vai. Além da regata, é você associar fórmulas matemáticas ou físicas com frases. Exemplifique. Por exemplo, você quer falar uma fórmula qualquer e forma uma frase. Por exemplo, puta, velho, não ralei o trator. Então você sabe. Isso existe? Existe esse provérbio aí? Não? Você cria um. PV igual NRT, é isso? PV igual NRT. Exato. E qual que é o problema disso? Negão, você gostava daquela... A fórmula de Torricelli, que é vi vovô mais dois anões num triângulo sexual, rapaz. Eu nunca tinha decorado essa, parabéns. Torricelli. Mas diga aí, exato. Mas por que você acha que isso fica inútil? Porque você não sabe onde ficam as operações aí, mas eu sei que tem um PV, tem um N, tem um P, tem um V, tem um N, tem um R, tem um T. Mas onde é que vai? O que, que é dividido pelo quê? O que, que é vezes? O que, que é mais? Onde é que vai? Tá, tá, eu já entendi, né? Você quer mostrar que além de gostoso é inteligente. Já me convenceu. Já. Beleza. Eu não entendi porra nenhuma. E um monte de gente não entendeu nada. Então você acha que quando você fica velho era mais fácil decorar S igual S0 mais VT do que falar a fórmula do sorvete? É isso? Exato. Para de fazer associação, cara. Vai no 5. Não, é tipo assim, a pessoa já tá velha, já era pra ter decorado essa fórmula. Entendi. Faz sentido, Que às vezes o cara fica inventando uma bela poesia. Não, é. Agora Anderson Negão me deixou revoltado. Aliás, me trouxe, me deu um gatilho. Sabe o que é um gatilho, rapaz? Psicologia gatilho. É quando alguém fala alguma coisa e você tem vontade de atirar em meio mundo aí, rapaz. Me deu um gatilho. É, faz sentido. Então, o que que acontece? Eu tenho a vida aí do professorado, né? Do operariado da educação brasileira. E aí, eu estava ensinando Rosa dos Ventos, isso alguns anos atrás. Uma moleque bela poesia. De 10 anos, isso. Rosa dos Ventos. Em nome da Rosa dos Ventos, né? É uma ópera rock que eu tô escrevendo. É, com Sean Connery também. Com Sean Connery como padre. Muito bonito. É. Muito bonito. Homossexual. Eu tava lá ensinando, ó, aqui é o norte, aqui é o sul, aqui é o leste, aqui é o oeste. Aqui é o sólido, moleque... aqui é o líquido e aqui é o gasoso. E aí, é, igual o Wesley Zop escreveu. Daí o moleque falou, tem uma música pra decorar, alguma coisa pra decorar? Eu olhei pra ele e falei, cara, são quatro canções, arrombado, você precisa de uma música de 20 minutos para decorar quatro posições. Eu vou te ensinar um truque para decorar, que é o norte, que é o sul, que é o leste, que é o oeste, e decora, rapaz, não existe. Não. Cara, entendeu? Tem é coisa, isso. A pessoa fala, é melhor você aprender do que decorar. Mas tem coisa que você tem que decorar. Não, é isso. Pô. Tabuada. Ah, eu aprendi. Decora essa tabuada do 10. Depois você usa o seu entendimento. É, entendeu? Então é isso. Às vezes o cara quer... É aquilo, o Wesley Zop, o preguiçoso. Às vezes trabalha duas, três, quatro vezes. Ele isso é... Ele decorar uma música pra falar norte, sul, leste, oeste. Isso, uma menina que veio do norte... Ela queria comer o meu cu, então por isso eu fugi para o sul. É, e é capaz ainda com a música, o filho da puta errar. Porque eu achei que ela tinha vindo do Egito. Eu coloquei Egito. Norte, Egito, Leste, Oeste. Achei que ela queria ir pro líquido, rapaz. Mas é isso, então eu sou obrigado a carimbar aí, Anderson Negão. Uma dica inútil, então, é querer formulinha para decorar fórmulas. Não, não fez sentido nenhum. E temos ele aqui, o nosso menino, né, não é tão menino também. Ah, menino porque tá de regado. É, mas me confunde, eu bato o olho, acho que é... Não, menino, ah, não é. Tem cara de velho. Só se for um menino que trabalha numa carvoaria da Etiópia, né? Que porra. Ele tá revoltado porque o pessoal fica postando foto de comida. Isso é sacanagem. O pessoal deixa o pessoal com fome aí. E aí, Emerson, o que você tem de dica inútil aí para o brasileirinho? É, minha dica inútil era para mim mesmo, de 20 minutos atrás. Oh. Durma sempre de maquiagem. 20 minutos. Durma acorda pronto, porra. Acorda durma pronto. De maquiagem, já com a roupa normal. Antes, e tal, de dormir, porque... antes de dormir, mete uma maquiagem. Exato. Ali. Você nunca sabe, cara, o que vai acontecer logo pela manhã, logo depois você escovar os dentes. Na madrugada, às vezes você tá ali dormindo de bumbum pra cima, vem assim, ó, sua senhora lá querendo fazer um sexo coito, ela achando que vai encontrar você babado, com os dentes podres por causa do cigarro, o pezão aí expurgando, nada. Tá tudo maquiadinho, tá pronto, já. Cara, tá tcharam! Isso é uma princesa, pô. E aí? Esteja pronto pra qualquer situação, madrugada. Boa dica, boa dica. Essa parada do lado pra você não ter que acordar de regata e esquecer que tá de regata, que a roupa que tá dormindo. E entrar na live de regata e não conseguir mais tirar. E parecer um meninote. O cara que dorme de regata, dorme sem camisa, filho. É verdade, pode ser também. Pode ser. Ou dorme sem camisa. E o frio do Nordeste? Eu fui o pega no mamilo, então pra você tá de recado. Pega no ombro, né? Justo. Pega no... Então, minha dica é essa aí. Duma de maquiagem. Bela dica inútil. E pra encerrar aqui esse bloco, primeiro bloco de dicas inúteis, temos aqui o comentário de Dani, também lá do Dexê. Dica, faça aquela tatuagem de maquiagem e viva preparado para a baladinha até quando morrer. Aí, tá bom, tá bom. Melhor, tatuagem de maquiagem. O Bruno César aqui também, com sua doação, falou: cansado de ferver água toda vez que faz macarrão, ferva alguns litros de água no começo da semana e guarde na geladeira. O problema é ter água fervida. Entendeu? Foi em vários litros. Boa ideia, Bruno. O Clóvis Oliveira falou: por que o Emerson não desliga o webcam, já que não dá pra ver ele mesmo? Não, não, não, não, não. Pô, mas essa é a minha ideia. A maquiagem foi essa aqui. Não consegui fazer na cara, eu fiz na iluminação aqui, ó. Muito bem, o Solano Carvalho aqui no seu comentário. Bruno César vai garantir a faculdade da Lupita hoje. Espero que sim. Mas vamos para o próximo bloguinho, então. Neste belo domingo, aqui em plenas 10h22 da manhã, Emerson saiu para fumar um cigarro. Wesley Zop, qual é aí a dica inútil que você trouxe hoje aí? A lei de quando você perde seu carro no estacionamento. Tem que esperar todo mundo embora pra mim. Espera todo mundo embora. É uma boa dica inútil. O duro é aquela dia, quando é aquele estacionamento do aeroporto lá, que são vários andares ali. Ali é foda. Você tem que ficar andando em qual andar que eu... Você tem uma dica pra quando não dá pra esperar todo mundo embora? Uma boa dica pra quando você tá de manhã, você foi de manhã e não pode esperar até 10 horas da noite. Você ergue o seu limpador de para-brisa, ergue o limpador de para-brisa, amarra uma pequena bexigueta, daí você vai ver de longe e falar: ah, tá lá, porra, olha lá. E ainda você evita a multa também, porque o policial não vai ter onde colocar a multa se o limpador tá erguido. Exato. E outra, o policial chega lá, vê um balãozinho, ele distrai. Balão distrai todo mundo. Balão distrai. Cara, opa! E o que, que é esse balãozinho aqui? O que significa isso? E aí ele sai fora, entendeu? Depois de duas horas ali olhando o balãozinho, você chega, corta, dá o balão pro guarda, ou faz um... Faz um cavalinho ali. Ah, tá aqui, ó. Seu guarda, pronto, aqui. Faz um guarda de balãozinho ali. Tá. Eu vou confessar que o guarda eu não sei fazer de balão. Né? Cavalinho eu faço. Então você faz um cacetete de balão. Ah, eu conheci a bexiga. Uma bela bexiga preta. Olha o seu cacetete aí, seu guarda. Ele fala: isso aqui é uma rola preta? Não, é. Cacetete. Ele já me bate com o cacetete. Eu tenho que fazer a cena que eu tô apanhando. Mais duas horas ali pra poder... Pra criar um lúdico, pra criar aquele exato, lúdico. Exato, exato. É, nossa querida polícia também merece aí o lado bom da vida, né? Que é, pô, ser presenteado com um balãozinho. Aí. E poder bater em gente inocente, pô. Isso. Não, e outra, bater em Wesley Zop causa um prazer a mais de qualquer pessoa, né? É isso. Não, eu sei, cara. É uma dica inútil isso aí, bater o Wesley Zop. Eu acho que vale, né? Você, qualquer profissão, quer ser feliz, o Wesley Zop passando, meta a mão nessa pança, cara aí. Contrata eu pra ir no lugar pra pessoa me meter a mão na cara, né? Exato. Já vai ter o melhor da sua vida. Tô meio triste nessa segunda, né? E é isso, cara. E o cara vai ficar feliz em bater o Wesley Zop, porque ele vai ter certeza que não tá batendo em um inocente. Depende da acusação. O cara vai ter certeza que o Wesley Zop tem um motivo pra apanhar. Ele vai bater de consciência limpa, né? Exato. Posso bater tranquilo aqui. A pessoa vai chegar, peraí, o que que tá acontecendo? Ah, não, é o Wesley. Posso... Ajuda a bater, né? Posso ficar de próximo? Posso ficar... Segundinho! O Zop desacordado já, a pessoa vai junto. Tô tentando correr por esses dias. Já cheguei disfarçado de cachorro pra não me bater, me bater. Cara, já é. Foi foda, comprar já... guarda-chuva, né? Já foi comprar guarda-chuva. É Zop Lives Matter, né? Ai, rapaz, espera aí que o pessoal vai cancelar a gente aí. Não quero ser cancelado. Deus me livre. Cedo demais, zoeira, pra ser cancelado você precisa ser alguém na vida aí, o que não é o caso. Vamos lá, continuando aqui. Então, Wesley Zop é a favor dos balãozinhos. Pra evitar uma multa. Evitar multa e achar o seu estacionamento aí até num raio de 40 quilômetros. E depende do carro, se é um carro. Não vou falar antigo, se é mais um clássico, onde não tinha aquele sensor de ré ainda. Você amarra um balão atrás e vai dando a ré. Na hora que estourar o balão, é hora de você parar o carro. Excelente aqui. E ainda mais porque um carro com balão atrás, ainda o pessoal olha, é heterotop. Agora um carro com sensor de ré, todo mundo... Olha o viadinho, olha o viadinho aí. Sensor de ré. Não tem retrovisor? Não tem retrovisor esse carro, pô? Isso aí. Então é isso, cara. Então, balões ajuda no trânsito. É. Com certeza. E deixa o trânsito mais alegre. É, mais bonito, né? Antigamente você via Fuscas de várias cores, você via Brasílias de várias cores. Hoje em dia os carros são todos monocromáticos, aquela infelicidade do capitalismo. Aí você coloca um balãozinho no seu carro, todo mundo fica feliz, às vezes acha que você tá casando, ó, o casamento. Ah, que bonito, olha que bonito. Ele com guarda, gente. Sejam felizes. Sejam felizes. E o guarda me chutando, dando aquela contornada no peito. O guarda com o coturno no peito de bexiga. No primeiro bicudo, ele já estoura com a unha do dedão ali, né? Uma dedada no toba que você lembra. Vamos ver aqui os nossos comentários. Solano Sim. Carvalho falou: o Zop tem sensor de ré. Quando alguém aproxima atrás dele, ele grita: ai, João! É isso, é verdade. Ai, João! Quem dera fosse com essa voz. Ai, João! Muito bem, eu como dica de hoje eu trouxe uma dica inútil, né? Antes de você dar aquela cortada de unha, sabe? Às vezes você tá com aquelas garras. Antes de você dar a cortada de unha, você tem que fazer aquela coisa que só uma bela unha pode fazer por você. Depois que você cortou a unha, cara, 15 dias ali, você vai ficar igual um deficiente, cara. Você não tem todas as ferramentas que Deus... Você pode até estacionar na vaga de deficiente e falar assim, ô guarda, não, não me bata hoje que hoje eu estou com unhas cortadas. Não sei, mas eu, desculpa, senhor, não sabia que desculpa, era um Zop, desculpa. Não sabia que era um deficiente. Que é o quê? Fazer aquela bela cutucada tirando o ranho do nariz, aquela limpeza perfeitinha, aquela navalha, aquela na régua, aquela limpeza nasal na régua, só com uma bela unha comprida que você faz. Não adianta depois usar chave de carro, chave de casa, não adianta. É só a unha que te dá o sensor de ré milimétrico natural aqui, ó, pra você tirar todo o seu artefato aí nasal. E com qualquer outra ferramenta que você for limpar, você vai cutucar errado, você não tem o... não faz a sensibilidade. É perigoso. É perigoso, pô. Entendeu? Então é uma bela cutucada no cérebro ali, você dá aquela porra, dá aquela descida. Às vezes, você dá aquela bela coçada no cu também, né? Porque cu coçando é aquilo, né, cara? O maior prazer de um homem é aquela bela coçadela no toba, né, cara? Então você vai dar, tem que estar com a unha, Não adianta você pegar um lencinho umedecido e enrolar no dedo e passar. Você tira o atrito, porra, você não vai coçar. Aqui, ó, é coçar até sem sangue, cara. Se não sem sangue, não coçou. Então, a dica inútil é, antes de cortar as unhas, pense, o que, que eu preciso fazer? Não tô falando pra deixar de cortar a unha, jamais. Corta a unha. Mas você tem que pensar, o que, que eu preciso fazer com essa unha antes de cortá-la? É. Entendeu? Então, é uma bela cutucada, uma bela cutucada. Entendi. E você, Anderson, legal, que trouxe de dica inútil aí? Uma dica inútil. Se for dirigir, não beba. Essa é a minha dica inútil de hoje pra você. Eu tava com saudade do negão, bicho. Por quê? Por quê? Essas coisas assim só saem dele, cara. Porque, cara, eu vou dizer pra vocês, às vezes compensa você beber. Compensa. Porque aí, pra dirigir. Não, exatamente isso. Pra você justamente não dirigir. Por que que acontece? No começo do ano, eu fui despretensiosamente aí num evento de podcast, bebi. Comprou um carro. Comprei o carro, ia dirigir, acabei bebendo. E o que aconteceu? Falei, gente, eu tô bêbado. Vamos dormir num motel, nós tudo? Você falou, vou falar uma zoeirinha pra você. Vou falar uma zoeirinha boba. Vou dar uma zoada no motel, gente. Vamos. Você divide em duplas ali no motel. Fica mais barato. Lógico, pô. Você tem que dividir as despesas ali. Ah, é uma dica inútil. Outra dica inútil. Não gaste muito. Não gaste muito. Exato. Outra dica inútil. Outra dica inútil. Se você vai entrar na banheira do motel acompanhado, entre de cueca. É verdade? Agora tô só a perfeição aí, Você não sei se você quer gastar todas as suas dicas aqui agora, né? Um combo de dicas. Se você vai no motel acompanhado de um cara que você até quer fazer sexo com ele, mas você não vai falar assim na cara. Você tá me deixando corado aqui, as pessoas não estão vendo. Entra de cueca na banheira, porque ninguém vai rejeitar você entrar de cueca na banheira. É que você tá de roupa. Exato. É uma sunga. Exato. O cara vai falar, que é isso? Por que você tá com o pau de fora aqui? Vai rejeitar. Por que você tá falando? Por que você tá falando que o Zop deixou no carro? Por que você tá falando que o Zop deixou no carro? Fica muito invasivo. Mas eu entenderia qualquer pessoa que fizesse isso. Porque já tá na banheira. Não tem. Já é pré-estabelecido. Se entrou na banheira, o que aconteceu ali dentro, já era, cara. É o que a Aline, olha o que a Aline falou aí, ó. Entra de cueca e depois tira. Aí vira um convite. O cara tá numa banheira, é quase um alto mar, cara. Você não tem controle do que acontece em alto mar, cara. Você entrou na banheira. Mais tem que tirar roupa pra sobreviver, cara. Exato, cara. Você entrou na banheira com qualquer outra pessoa, é como se você tivesse assinado consentimento pra qualquer coisa. O que acontecer ali, você tá dentro, pô. Não tem, não, não tem não dentro de uma banheira, não, rapaz. Não, tem não, gente não, que tira não, até os órgãos é dos outros, rapaz, dentro da banheira. É não, não existe a palavra não dentro de uma banheira, é isso. A dica inútil do Negão, no fim das contas, é se você não tá pronto pra qualquer coisa, não entre com outra pessoa na banheira. É, entrou ali, é qualquer ainda coisa. Ainda mais a pessoa com essa cara aí de tarado que ele tá olhando. Pra tira ele de cueca olhando assim. É qualquer coisa, irmão. Vale tudo ali dentro. Spot que é chocolate. Spot que é chocolate. É uma boa dica, legal. Não beba pra quando você. Quando você quer comer alguém, então. Pera aí, vamos fazer um review da dica dele. Vamos lá. Quando você quer comer alguém, arme todo um plano pra levar essa pessoa. Beba, mas beba! A ponto de você falar: não posso dirigir mais, temos que ir numa banheira de motel. Exato, é isso. Essa é a dica. Daí você vai lá e fala: ó, isso aqui não é uma banheira de motel, não. É meu carro. A pessoa entra, que carro pequeno, opa, é banheira, e daí aí já não existe mais, não. E aí, a pessoa já entra pra. Vou ter que aceitar tudo. Tá bom. Já tô aqui mesmo, né? Vamos lá. É, uma boa dica. Eu gostei, viu? Parabéns. Parabéns. Eu vou dar uma dica aí que serve pra substitutos, né? Que é não bafore na porra do microfone, rapaz. Tô gravando com o Darth Vader, filha da puta. Cara, não existe não numa banheira. Isso daí é o... Você tá numa banheira agora? Isso daí assusta, não, isso daí assusta o ouvinte, cara. Pelo amor de Deus. Mas tá, não queria te ofender, não, Anderson Negão. Longe de mim. Mas era uma banheira. É uma dica. E você, Emerson? Passa esse áudio meu lá pra Tati, que fica baforando no microfone. É, era isso que eu ia dizer, cara. Isso serve pra todos os substitutos de todos os podcasts, viu, Tati? Pera aí, que chegou mais uma mensalidade aqui pra faculdade da Lupita. E os Bruno César falou: Zop, dá uma dica pro Sereão ganhar Churumó. Não, ganhar. É, ainda o cara colocou, pô. Nitidamente roubado seria ele que dizia. Mas e aí, Emerson, que dica você trouxe? Cara, eu tava formulando aqui minha dica enquanto o Negão tava falando e pensei realmente que tem uma dica que eu acho que eu não vi em lugar nenhum. Do mundo? Nova, do mundo. Do da mundo. Internet? As pessoas têm que falar sobre isso, cara. E as pessoas não têm coragem. Mas essa dica vai ser dita em alguma língua existente, porque se ninguém saber, não sei se a gente vai entender essa dica. Uma dica inútil aqui, ó. É relacionada à banheira também. A primeira dica. É uma dica que complementa a outra. A primeira é. Às vezes diga não. Mesmo dentro de uma banheira, se deu valor. Não, não. Mas é. Tenha no seu banheiro aquela torneirinha higiênica. Torneira higiênica, a primeira dica. Ah, pra lavar o pau ali. Às vezes. É ducha higiênica, filha da puta. Torneira higiênica. Higiênica é qualquer torneira, porra. Mas é justamente isso. Eu tô dando a dica você de tem, qualquer não torneira. Não tem torneira no banheiro, não. É o básico. Pode não ter mas privada. Torneira tem que ter, porra. Você não pegou o ponto que o pobre tem a ducha higiênica, mas é uma torneira com a mangueira, porra. É isso. É uma, você chama é ducha. Uma torneira. Não, é a torneira acabou. Só um minuto, Emerson. Temos aqui uma doação de Rodrigo MP, que eu não sei o que que é, talvez seja um sticker delicioso e saboroso. E agora eu descobri que Yves Lavigne é a Tati, não sabia, não. Reclamando que a gente está falando mal dela na cara do Emerson e ele não defendeu. Ah, eu, além de não defender, eu concordo. Tem que Francisco Cleison também chamou Emerson, seu maravilhoso e do Francisco Cleison lá do Colapso Cast. Muito bom esse podcast, tá começando aí também. A Tami do Nordeste. Você vê? Não, Gans, não, deixa eu fazer um adendo aqui. Eu não tinha ligado a câmera com ele e já tinha gravado o podcast com ele. Quando ele abriu a câmera, dois segundos. Quando ele abriu, eu fiz, porra, é a Tami. É igual, cara. É o Tami, perdão. Tami, Henrique. É igual. Ah, não, a Tami é a pessoa, ele quis dizer. Ah, a pessoa Tami. A pessoa Tami. Pessoa. E a dica, na verdade, não é eu tenha chuveirinho. É que por mais que você use a ducha, você tem que usar papel higiênico. Essa é a dica. Para enxugar, né? Exato, senão você sai com o cu molhado, correndo, e fica coçando enquanto correndo. Você tá sentado. Porque você saiu. Coça, porque você saiu direto ali pra uma corridinha, né? Você saiu direto pro Cooper ali, uma meia maratona. Você e aquelas gotas lá de culpa pegando na torcida ali. É. Não, você foi lá, você inocentemente foi lá, lavou o cu com a ducha, fez, tá limpo. Levantou, botou o short e saiu do banheiro. Sai com o cu molhado. Você não se toca, que não é só a limpeza. Não mostra respeito, né? Não mostra respeito. É a mesma coisa do mijar e não balançar, sai todo mijado. É. Você lavou... Mesmo balançando. Mesmo exato. Mesmo. Você não vai ficar se balançando para secar o cu no banheiro. Você tem que usar o papel higiênico. Ou seja, mesmo que você tenha ducha no banheiro, porque tem casas que tem ducha e elimina o papel higiênico, porque tem ducha... Uma crítica social aí. Entendi. Casas você onde tem ducha, tem um papel higiênico. Tem um papel higiênico, que é uma dica inútil. Senão o cara vai sair com o cu molhado. Ainda mais se o cara tiver o cu peludo, que vai que... Não tô falando do meu caso. Mas se o cara tiver o cu peludo... É o meu caso, sim. Fala na minha cara, né? Eu tenho o cu peludo mesmo. O cara tem que ter, nem que seja uma toalha, uma coisa reservada, uma toalhinha do cu, por exemplo, separada ali do lado onde seria o papel higiênico. De preferência uma toalha marrom, né? De preferência. É Scotton. A minha dica é essa. Se tiver a ducha higiênica, tenha papel higiênico para secar o cu. Alguém exato tinha que falar isso. É verdade. É, aí eu falar. Sou obrigado a concordar, porque... Eu não sou um grande usuário da ducha higiênica, né? Apesar daqui na minha casa eu ter 77 duchas higiênicas. E não ter papel higiênico. Não, né? Eu tenho papel higiênico, mantenho aí a tradição do papel higiênico aí. Concordo com você, é uma bela dica inútil, porque nem precisaria dar, porque acho que todo mundo compra papel higiênico. Você já foi em algum lugar, né, Emerson, onde você cagou, lavou o cu, enfiou o dedo e não tinha papel higiênico pra secar? É claro, se eu desenvolvi essa dica, é porque eu tive que resolver de outras formas, né? Não dá pra gente saber, Emerson, porque você chamou de torneira higiênica. Então, você pode lavar do cu na pia da pessoa. Mas é torneira, tem que ter água só, a regra é essa. É só ter água. O Emerson chega lá e queimou minha torneira aqui que eu tomo banho. Minha torneira. Ah, aqui. Subiu, senhor. Sai água em torneira. Sai água em torneira. Tá? O sistema de torneira aqui do motor do carro não é torneira, é senhor. Oh, tem água, porra. Se tem água e tem uma chave onde que fecha e abre a torneira. O que aconteceu comigo ficou meio estranho. Porque você não teve tinha... que bater palma com as nádegas até o movimento secar ali, gerar até calor e a água evaporar do seu toba, foi isso? Não tinha papel higiênico, mas tinha o secador. Peguei o secador e... Você estava no shopping, filha da puta? Você fez isso no shopping? Ah, ele deu um cu ali pra lá. Só levantou o saco aqui e ficou sentando no secador de shopping. Aqui, ó. Mas, espera aí. Foi isso? É o lugar onde vai todo mundo, assim, tem várias lojas. Eu pensei que era a casa do amigo meu, porra, era o shopping. É onde você tem que deixar o carro até de noite pra você saber que é o seu. Ah, com a balãozinho. Então era o shopping mesmo. Era o shopping. Tava um policial brincando com os balão lá na garagem. Eu acho que era ele mesmo. Não era brincando com o balão, era eu ali. Era. Um pouco acima do peso. Eu entendi. Tá bom, tudo bem. Mas aí, parabéns pela dica inútil, bem útil, Emerson. Parabéns aí. Encerrando o nosso bloco com... E aí, dona de casa, libera o papel higiênico aí. Deixa eu ver se você secar o toba. Toba úmido, só naturalmente. E neste bloco temos os comentários dos nossos ouvintes. Ismael falou: ganso não usa nem banheiro, caga no carro, quem dirá do xixi. Avisa do xixi que vai lavar cueca no banho ali. O Matheus Lima falou: foda de secar o couro secador do shopping é a fila. Realmente, né? Tudo tem fila, né? O Artimário falou: era o aplicativo do YouTube mesmo, né? Ele, alguém perguntou pra ele: é aplicativo do YouTube? É o aplicativo do YouTube mesmo. Acho que só pode ser isso, né? O Bruno Souza deu uma bela dica inútil aqui. O Bruno Souza aqui, que com certeza é menor de idade, aquela carinha de quem já foi abusado pelo tio policial. Ele falou: plantando bananeira pra secar o cu. É uma... E daí em direção ao sol, já fica com o cu direto no sol, exato, seca. Exato. Você não tem problema de pegar aquele cu de atleta, porque tava mal seco. Tem que secar foda, direito. Porque cu de atleta é sempre suado e molhado, né? Tem isso. Então, mas o foda é que essa dica funciona para pessoas que tem o porte do Bruno César ali, que deve pesar 40 quilos se tiver com três blusas. Mas com agora, três blusas mas... molhada. Usou a ducha higiênica errada, né? Carregando um saco de arroz. Só que, para nós, rapaz, acho que eu não planto bananeira, mas deve ter uns 20 anos. Eu acho que eu quebro os dois braços e os sete lugares, mais ou menos. Estufa um osso na cravícula aqui. Nossa, você vai... mexe num osso, mexe a perna. A mandíbula fica, vai pro meio do cu, rapaz. Aí tem... sangue do ouvido. É, nossa. Os olhos bugalha. É doideira, cara. Mas já uma dica inútil pra secar o cu. É, então. Se pra você... adolescentes magros. Pra... É. Ou aidéticos. Aidéticos. E aí, Wesley Zop, começando mais esse bloco aqui, o terceiro bloco, ou o quarto, sei lá. O que você trouxe de dica inútil? O Negão comentou de motel, o Ganso comentou de Rosa dos Ventos, o Emerson comentou de cu. E isso me fez lembrar que, hoje em dia, a arte da conquista... ela tá... decaindo. Não é mais como os velhos tempos. Se perdeu o cortejo. Ninguém fazer mais chega pra fazer uma serenata pras pessoas. Não tem mais, cara. Não tem mais. É, olha no olho pra chavecar. Ninguém olha no olho pra chavecar. As pessoas só querem ir direto pra banheiro hoje em dia. Não tem mais. E dentro da banheira já não pode falar não, entendeu? É aplicativos. E você marca com alguém no aplicativo? Difícil, eu não vou falar que não existe. Isso não dá para saber. Mas dificilmente um cara sai de terno com um ramo de flores para entregar... Um belo cravo amarelo na perna. Difícil acontecer, é difícil. O cara não usa mais... Abotoaduras, exatamente. Prendedores de gravata, o cara não usa mais. Não tem mais aquele cuidado com o encontro. Aquele romantismo de antigamente. O cara vai de regata e chinelas de couro no encontro e fala: vamos meter. Vamos na banheira, que lá você não pode falar. Mete nada. Por 2 minutos e aí? O que, que sobra? É, velho. Sobra o vazio. Sobra, porque se mete por 2 minutos e tem o romantismo, tá preenchido ali, exato, entendeu? A pessoa quer continuar ali junto. Eu falo pessoal, porque às vezes é uma suruba também. Porque você vai meter 2 minutos, mas você tem que ficar ali, ó, 2 horas. Eu vou te estraçalhar a noite inteira. Ela sabendo que é mentira. Eu vou te quebrar no meio com esse pausando. Você tem que fazer a propaganda. É 2 horas ali prometendo. Ela então vem, louco. Vem. Parta pra eliminar. É marketing, político. Que às vezes o que falta também é a atualização do romantismo ali. Você não precisa fazer como antigamente, como a gente fazia na década de 40, quando você ia fazer um cortejo. Levava uma soda limonada e um cravo amarelo. Era... um banjo. Tocava uma ópera rock num banjo. Não precisa fazer exatamente isso. A dica que eu dou. Você tá num boteco, que você marcou normalmente com boteco, vai beber uma, vai se embriagar ali. Você, no guardanapo de papel, você faz um canudo no seu dedão, um canudo, e você vem torcendo ele até chegar no dedão. Daí você tira, ele vira uma pequena rosinha, que você pode fazer um encantamento ali com a pessoa amada. Você entrega ali, mas a minha dica inútil não é nem a rosa em si. Tá, é... mas se for o policial, né? Só que eu adoro os seus traquinhos. A sua inventividade, Essa parte de encantamento, você vai hipnotizar a pessoa pra usá-la, é isso? A florzinha. Não pense em hipnotizar, pensa conquistar. Mas a minha dica que eu dou, use aquele guardanapo, aquele que já é uma seda, porque aquele que é mais fofinho não fica legal. Ela desmancha rápido, fica uma rosa grossa, entendeu? Então não é legal. Põe aquele que é uma seda. Quem é que dá pra você enrolar a maconha? Pega daquele... Ó. Tudo dá pra enrolar maconha, viu, Eslizó? Tudo aqui dá pra enrolar maconha bem. Então essa é minha dica, não perca o romantismo, se adapte ao ambiente. O romantismo está nas pequenas coisas, inclusive no guardanapo, de papel. Numa rosita branca. Uma rosita branca, você pode falar que é um cravo branco, você pode dar uma explicação... Uma explicação botânica, porque da importância. É um Cravis branco, você pode falar. Exato. Aí põe o nome científico, né? Tem que ser em latim, por obrigação. Aí, né? Então, a sua dica complementa a do Emerson, né? Porque. Isso, lógico, quando você quer romantismo, mas quando você é um cara já casado, com filhos, né? Você não quer mais romantismo, você é tipo um caçador no meio da selva e sabe que você tem que estar pronto a qualquer minuto para imprevistos, né? O Emerson sabe. Completa da maquiagem, cara. É loucura, o cara tem que estar pronto a qualquer hora. Completa do com molhado. Então, se você vai nos lugares e tem aqueles combinhos de guardanapo que vem lacradinhos e fechadinhos, e você não usou todos, guarda, rapaz, que aquilo pode ser muito útil para algum momento. Agora tem que ser o do papel bom, porque se você pegar qualquer um, ele vai desmanchar na água, você vai ficar com papel no cu colado. Exato. Fica exato. Aquele cerote lá que chama aqui. Então, às vezes você vai ali, ó, no sei lá, esses lanches, esses negócios aí. Eu não queria falar McDonald's, Burger King, esses porra. Não precisa ser. Não precisa ser. Mas eles vêm com aqueles guardanapinhos bem. Subway. Bem distribuído, assim, num envelope. Então você pega aquilo ali e acumula, rapaz. Aquilo ali pode ser útil, pode dar uma limpada no cu quando precisar, uma secada no cu, pode ali assoar o nariz, pode fazer uma luzita. Pode fazer a sua asepsia. Exato. Então, aquilo ali é excelente, rapaz. Todo pai e mãe de família não pode ver uns guardanapim daquele que enfia na bolsa, rapaz. Mas não é essa a dica que eu ia dar. A dica que eu vou dar é complementa a dica do Wesley Zop com esse lance de romantismo. Só deixa eu ler o comentário de Matheus Lima aqui, que é comentário de doação e a gente sempre precisa de dinheiro, porque a gente gosta de dinheiro. Ele fala, o Zop faz essas magias agora, porque se fizesse quando era jovem, seria queimado pela igreja. Ele era muito queimado pela igreja. O padre falava, ó o viadinho. Ó o careca viadinho. Queimava ele com as outras crianças. O careca tinha 8 anos, era coroinha e já era careca. Lá vai ele, ó. De sai maquiagem de novo. Olha aí. O padre queimava. O careca com 8 anos é DST. A putinha. É puta. A Maria Madalena. Mas a dica que eu vou dar é pro romantismo também, Wesley Zop. É o que a gente falou hoje. Eu gosto disso. Tinders, Grinders. As pessoas estão perdendo o tato. Não só da conversa, mas o tato aqui, ó, das mãos, Wesley Zop. Então, é verdade. Acidente de carro ali, acontece. Zavanin chegou agora, ele vai saber do que eu tô falando. A gente está falando sobre dicas inúteis aqui, mas a dica que eu vou dar é inútil, mas é útil ao mesmo tempo. Porque, Wesley Zoya, dicas inúteis são assim. Você quer comer aquele cu de pessoa, né? Aquele cu de pessoa. De pessoa, sim, por favor. Você tá ali naquele... Primeira coisa, você não vai chegar a olhar nos olhos dela e falar, posso comer teu cu? Isso aí... Você é um presidiário bem educado? Você parece que é um presidiário bem educado. Entendeu? Eu posso comer teu cu. Você não é isso. O comer o cu é uma conquista. Na verdade, o cu não se perde. Né? Exato. O cu você já tá dentro. O cu é um war, rapaz. Então a primeira coisa ali é você colocar o primeiro peãozinho dentro do cu ali, cara. Entendeu? Você não chega com um exército no território. Não tem como chegar com um exército. Primeiro você coloca um peãozinho. E qual é o peãozinho? É o dedo, a primeira coisa, ó. Quer comer o cu? Aqui, ó. É o dedo descobridor dos sete mares. Aqui. Primeiro você passa o dedo aqui. Você falou, sem senha? Biometria. Biometria, vem. Pode botar pra ninguém. Aqui, ó. Olha, tem senha. Cu é touchscreen, então você vai, opa, tá desbloqueado, e aí... Desbloqueado? E aí, rapaz, é isso o jeito de você encantar um cu. Imagina que o seu dedo é uma flauta, e você tá ali, ó, encantamentos de cu, entendeu? É isso que você faz. Por um obséquio, senhorita, eu estou com deveras vontade de sexo anal poder. Não, ali, ó, você vai descobrir. Se você falar sexo anal pra menina, ela vai achar que é pra ela com você. Você não vai entender que tá pedindo dela. Então, cuidado. Então é o romantismo. O romantismo anal é cheio dos tatos, é os caminhos. É biometria. É o desbloqueio, rapaz. Não é. Percebe? Encantar o cu, né? Exato, conquista. Conquista. O Igor Maglione falou: completando a informação do Everson, pra cu de atleta é melhor lavar com água gelada, protege as pregas. Olha, isso é uma dica, pô. Isso é uma dica. Mas é inútil. No frio você dá até aquela travada. Aquela travada que não passa um coco, bicho. O Rafael Madeira falou: melhor é travesti que toda foda tem cu. O problema é que às vezes não é o seu. Dele, mas é o seu. O dele não, né? A dela. Não, mas é o dele cu, você tava falando. Ah, o dele cu. E aí, Anderson El Negro, aí. Que dica você trouxe pra galera? Eu vou complementar minha dica. É o seguinte, você armou o plano ali. Bebeu, tal, falou, agora vamos pro motel. Vamos pro motel. Não, deixei o carro lá no banheiro do motel. Aí, não é banheiro, não. Deixei lá. Vamos de Uber até lá buscar o carro no motel. Vamos lá. E a pessoa fala, não. Você fica meio triste, só que tem um detalhe, você ainda vai ter que voltar dirigindo pra casa. Você demonstra tristeza quando você tá triste? Você fica... Não. Ou você fica... E desce encostado na porta. Assim, né? Nem queria mesmo. Uma big nut boy, nunca demonstra tristeza. Não dessa forma. Ah, por que Deus? Eu tenho que dirigir, por que eu tenho mãos? Eu só queria comer alguém na banheira, Deus. Eu pedi muito, Deus. Não faça isso, jovens, não faça isso. Já fez muito, já fez. Por que tá largando de mim, pessoas do Rio Grande do Sul? Por quê? A gente se ama tanto. Eu deixei de transar com pessoas por você. Eu poderia ter comido 12 pessoas e não comi. Por quê? Isso é pessoa quicando. Hipoteticamente falando. Claro. Tá, e aí? Bom, você ainda tem que voltar pra casa. Pegou seu carro, você tá bêbado, Não deveria dirigir, mas tá dirigindo. Porra, ainda tá bêbado, virou a noite da banheira, porra. Não, você não foi pra banheira, você foi. Ah, tá, tá indo. Você chorou ali, sei lá, uma. A pessoa dispensou hora, ele, a pessoa dispensou. Ah, tá. Dispensou. Que Marte, não quero ir para a banheira, tchê. Posso fazer um adendo no seu. No seu contexto aí, Anderson Negão? Pode, faça um adendo. Eu tirei carta de motorista. Quando eu tirei carta de motorista, já tinha aquele simulador. Vocês não pegaram o simulador, né? Não. O simulador, ele obviamente simula várias situações, né? Você dirige na chuva, dirige na neve. Você tem que pôr um carro. Você tem que pôr um carro numa carroceria de caminhão. Tem uns. um videogame, né? Um GTA, basicamente. É justo. Mas me intrigou uma lição de moral que o simulador, não sei se tem isso ainda, nem sei se tem simulador, mas uma lição de moral que o simulador queria dar, que ele simulava você dirigindo com uma porcentagem de álcool no seu sangue. Mas o que que ia aparecer na tela? Ficava embaçado? O que é? É, isso. Ficava lenta, ficava quadra. Ficava mais lento, é isso. Só que daí ele colocava 5% de álcool no seu sangue, 10%, sei lá. E chegou uma hora que eu não sabia se eu tinha que dirigir bem ou se eu tinha que dirigir mal ali. Que o cara tava simulando o fato de eu não ter que dirigir bêbado. Eu não sabia o que ele queria provar. Qual era o ponto dele? Eu acertava bem melhor. Eu tava mais lento, era mais fácil. Olha, eu gostei desse modo aqui. Eu tenho que beber quantos pra dirigir sempre assim? Exato. 80% aqui. Adorei. Semana que vem as práticas. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu acho que esse simulador, ele peca em um momento, porque cada organismo é um organismo, certo? Então, você teria que beber, o simulador está funcionando 100% ali, normal, no modo standard, e você bebendo aqui. Ah, vamos beber uma garrafa de pinga, vá, agora dirige. O aluno realmente bêbado, porque isso é real. Maldura é um simulador dentro de uma banheira ali. já é. Mas tá, continua, Anderson Negão. Você vai dirigir bêbado pra casa. De repente, te param numa blitz. Numa blitz no bafômetro. E os caras cantando lá. Exato. E você não tem um balãozinho na hora. Há mais de uma semana. Ah, é? Essa milhas distantes do meu amor. E você vê um show da Blitz no meio da estrada, você tem que parar. Evandro Mesquita ali, cara. Você quer ver Evandro Mesquita? Vamos supor que em vez da banda Blitz são policiais. Ah, um cover. Ah, The Police. The Police. Fuck The Police. Are you back in my Tava no Rock in Rio. Mas você tá no Rock in Rio e vê vários shows, ok. No lugar. Cara, e esse evento de podcast que você foi? Foi loucura, né? Porra. Finalizou com Blitz e The Police. Eu tô morrendo aqui. Mas vamos supor que no lugar do The Police eram guardas de trânsito. Guardas de trânsito. Brincando com balões. E aí, vocês vão arranjar alguma banda pra essa porra também? Banda, o que tem a ver? Não entendi. São guardas de trânsito. E eles estão aplicando multas ali. Porque tem que fazer o dinheiro deles, né? Só um minuto aqui. Que Solano Carvalho comentou: com esse show do Ganso foi obrigado a pagar governo artístico. Aê, olha. Todo mundo devia doar R$5. Olha aí o Savaninha ali, ó. Savaninha e guarda. Eles têm guarda. Ah. pior é o seguinte, o cara tá na estrada, chega no pedágio, tem um show da Blitz. Ele tem que ficar ali uma hora e meia vendo o show, anda mais 20 quilômetros depois. De guarda. Ele não vai chegar nunca no lugar. Ele não vai chegar nessa banheira tão cedo. Ele saiu bêbado, ele já vai chegar sóbrio, pô. No lugar. Tem que ir bebendo, vai bebendo. Igual no simulador, tem que ir bebendo. Vai beber. Bela dica, negão, bela dica. Vai shows de carro. Nesse momento de pandemia, tá tendo vários shows. Emerson Alves aí, qual é a sua dica? A minha dica inútil é: tenha remédios em casa, mesmo se você não precisar tomá-los. Tenha vai sempre... que precisa, vai. Exato. Que precisa. Tenha todo tipo de caixas de remédios. Às vezes até que você nem sabe para que é mais. Porque a gente vive num país da crença. Você pega qualquer um desses, toma e acredita que vai ficar bom do que você tiver. É igual remédio de dor. Porque não é aquele remédio para dor no braço, remédio para dor no toba, não, remédio para dor na bola. É um remédio de dor. Como que ele sabe onde está doendo? É porque é a crença. Exato. Você vai viver, ai, que dor no ombro. Daí, é o ombro. Ah, beleza. Já facilita o trabalho do remédio. Ai, que dor nos sacanos. Ai, que dor. É o mesmo caso do cigarro. Como você sabe qual cigarro dá câncer no pulmão e qual que dá no pé, entendeu? E é escrito ali. Tem que estar escrito ali. Daí você tá lá, da gravidez. Um homem pode fumar, não vai dar nada, o homem não engravida. É verdade. Ou como foi colocado no começo, você sabe que vai matar uma criança em Taiwan a cada cigarro, mas você não sabe se é menino ou menina, você não escolhe. Você não sabe se essa criança é uma guerrilheira. Exato. Ela deveria morrer mesmo. Ah, se for menina, você sabe que não vai fazer falta, que menina morre toda hora aí lá em Taiwan. Ainda mais em Taiwan, rapaz. Às vezes o próprio pai mata quando sabe que nasceu menino. Só quando tem muita despesa na família. Aí quando você fuma, você tem que pensar, tem que ser uma menina. Você escolhe quando mentalmente. O que eu tô ajudando aqui? É verdade. Faz sentido. Mas quanto em casa. Ele se sacrifica pelo bem do próximo. Isso é exato. Farmacêutico, não tá ganhando dinheiro aí pra lhe enganar. Se automedique, cara. É, fume, se automedique, dirija bebendo. Esse programa tá excelente, cara. Esse é o programa que o Brasil precisa. Devia se chamar Dicas Úteis, rapaz. Dicas mais que úteis. Dicas pra vida, devia chamar. Se automedique, acredite no seu potencial farmacêutico. E pra ser farmacêutico, basta entender garrancho. O Ganso, que é professor, ele pode ser farmacêutico, pô. Exato. Ele vai ter garrancho. E eu sou contra me automedicar, então eu só falo assim pro paciente que chega. Não toma nada não, só em paz. Só em paz. Porque se não passar, é morte. Então passa, de todo jeito passa. Entendeu? Vai passar. Chega lá e fala, tá comendo arroz e feijão direito? Tá comendo legumes? O cara não come legumes e quer tomar de pirona. Da onde que veio de pirona? Dos legumes, cara. Dos legumes. Exato. Da casca dos legumes, quando tá vitamina. Então, cara quer a primeira coisa é tomar um remédio. Mas e chupar uma laranja? Quer chupar uma laranja? Isso não quer, né? Quer comer meu um pau melão. Também ninguém quer. Ninguém quer chupar meu pau. Para de dar indireta pra sua esposa aqui no O cara, pra cagar, Wesley Zop, o cara vai lá e toma remédio pra cagar, enfia sonda no cu, mas aí come uma mãozinha. Virar 2 litros de suco de ameixa, não quer. Exato. Então, lê as doações aí, porra. Tem duas doações. É verdade, temos as doações aqui. Temos Fabrício Francisco Cleison falando: vou usar todas as dicas. Vai uma dica aí, você já consegue mudar de nome no cartório também. Porque Francisco Cleison, puta que me pariu. Não, ele vai ter que mudar. Parado, o Tami Gretti é ele, a Tami. Ele não mudou ainda essa porra pra Tami. Muda pra Cleiton Cleison, fica mais. mais simétrico. Bruno César falou, sem mais dicas, só quero dizer que amo vocês, mas o Zop é meu favorito. Ó, a minha esposa é farmacêutica ali, ó. Já tá ali no comentário. Ela é a melhor farmacêutica que eu conheço. Cristiane falando, de onde veio a dipirona dos legumes? É isso, e vem da onde, Cristiane? Vem da onde lá, é? O Harry Potter faz um esquioslavos e surge uma dipirona. Veio do chifre do rinoceronte. O cara falou com convicção, não tem o que discutir. É claro que veio a convicção, o cara botou aí. Isso daí é desculpa pra não fazer legumes pro Emerson comer e morrer cedo aí. Fica empurrando de pirone aí, toma. Tá dando certo. Que é uma cara desse filho da puta. Ele nem parece que tem 19 anos, né? Ninguém diz, né? 17 que eu sou de menor, tô de regata. Ninguém diz que tem 19, porque tem 17, tá certo? Qual foi a dica aí? Tome remédio. Tome remédio. Compre remédio na doidade, que é casa estocada. Quem é o Darth Vader agora? Quem é? Porra da dica aí. Pra encerrar aqui, então, esse bloco, né? A gente vai ter mais um bloco. Vou dar aquela diquinha básica aí. Você vai numa festinha, vai num balacobaco, vai num balangateta, vai num riscafaco, um casamento, formatura. Não bate coxa, não rala bucho. É, exatamente. Ó, dá uma comidinha em casa antes. No jantar dançante. Você vai jantado. É, não precisa ir jantado. Vai jantado. Dá aquela forradinha. Com arroz, feijão, bife, salada. Um pãozinho francês ali com presunto, queijo e ovo. Dá uma forradinha ali. Com uma bela bagueta. Dá uns pão de queijo. Assim, nunca vá achando, vai ter comida pra caramba. Eu vou me satisfazer lá mais do que o Anderson Negão numa banheira. Você pensa isso? Chega lá, cara. A missa demora, o padre atrasa. Tem 7 mil formandos ali, farmacêuticos, pra você bater palma pra eles. Tá? Não vale de nada. Sabe ler garrancho. Entendeu? Ele estuda pra lhe enganar. Então, é aniversário. Primeiro, seus filhos vão querer brincar em tudo quanto é brinquedo perigoso, pra você ter que tomar conta e não vai se alimentar direito. Às vezes é aniversário de criança, vem aquelas coisas que não sustenta mais o operário brasileiro, um cachorro quente de 2 dedos. O cara faz um cachorro quente é 2 dedinhos aqui. Isso aqui. Isso daí não sustenta o operário, rapaz. Então, ó, vá na festa pra você curtir bem uma festa, vá ali, ó. O estômago forradinho. Vai jantado. Porque senão é meia-noite, você vai estar jantando, só que você está sem comer daí das 3 da tarde, porque pensando, hoje eu tenho uma festâmbula. E aí você tá nervoso, você vai querer surrar a formanda, você vai fazer de tudo pro casal se divorciar ali. Na hora que todo mundo bate na taça, você fazer o seu discurso, você vai xingar todo mundo. Exato. Não vale a pena. Então é isso, vá com o estômago forrado, ou igual o Zob falou, vá jantado. E Ícaro Santana falou, quando for no casamento evangélico, chegue bêbado, cara. Isso é verdade. Se for num casamento evangélico, Emerson Alves aí, ele conhece muito o mundo evangélico. O casamento evangélico raiz, aquele bom, né, Emerson? Que tinha pão com carne moída. Isso que era casamento bom, rapaz. E tubaína também, pô. Aquele canudinho de maionese. Aquelas batatinha em conserva. Agora, hoje em dia, os caras querem pagar buffet. A buffet pra puta que pariu. Meu pau, seus arrombados. Buffet era o que tinha antes. Daqui é gourmet. Agora, porra. Tomar no cu. Thank you. confesso aqui que saí um pouco do tema, porque foi uma dica super útil essa que eu dei. Então eu vou começar agora com uma dica inútil, Wesley Zob. É o seguinte, você veja lá Anderson Negão, está nessa gravação, mas pensando aí em se masturbar. Ah, tá bem. Quanto almoço. Espera. Tá... Agora não sei. Eu acho que não foi. Ainda comendo. Está pensando em se masturbar. Mas por algum motivo ele acabou com o material mental na mente dele, né? Sei lá, já esgotou todas as possibilidades dessa mente insana aí, desde cavalos até pequenos potros e derivados de equinos. Tá, independente. Já esgotou, né? Na mente dele, ele quer um material para masturbation. Porém, ele também não quer acessar nada pornográfico, porque ele é contra a pornografia. Olha a cara dele. É a exploração da mulher. Olha a cara dele de quem é contra a pornografia. Totalmente contra. Totalmente. Diga não. Valoriza, filha da mas ai, aí, eu vou morrer. Vou dar uma dica pra você criar um material mental aí. É o seguinte: vá ao supermercado, compra qualquer coisa, mas você vai ter que pagar. Mas não no Carrefour, não vai no Carrefour. Carrefour não. Principalmente você, né? É, por isso que eu. Mas tá, ó. Vá num supermercado aí decente, né? Um que não seja racista, vá num supermercado. Não fica franqueio. É. E aí. Mas vai ter que pagar no cartão, vá. É, compra qualquer coisa, sei lá. O que você vai comprar não importa. Uma mandita, compra uma mandita. Compra uma torrona, compra um toblerona. Compra uma toblerona com pote de mel. Uma torneira higiênica. Comprei essas porra tudo. Tudo bem, daí você escolhe a caixa mais gostosa ou o caixa mais gostoso, dependendo do que você. Hã? O seu humor. Isso, do seu humor, da sua vontade. Do seu tesão no momento. Exato. E aí, você chega lá e fala, ó, vou pagando pro cartão. Mas daí você espera. Porque daí aquela pessoa gostosa vai falar pra você, pode colocar. Você vai lá e coloca o seu cartão. Daí ela vai falar depois: pode tirar. Daí você tira. Daí você guarda essa imagem mental na sua vida. Você guarda essa imagem mental da pessoa falando: pode colocar e pode tirar e por aí vai. Excelente! Entendeu, Anderson? E aí você cria. Aí... Falou. Você cria um belíssimo. Então, ele já entendeu, mas para vocês que não entenderam aí, vocês criam esse belíssimo imagem mental aí para a masturbação. Fica bom. Aquela pessoa gostosa e nova, porque caixas de supermercado são jovens, né? E aí você, a pessoa olhando para você falando, pode colocar o Wesley, pode tirar o Wesley, por aí vai. Coloca. O Anderson Negão foi na mercearia da Cida aí. Eu esqueci que é domingo e domingo os mercados de Sumaré não abrem. Ah, mas o Carrefour deve estar aberto. É igual o Espírito Santo, né? Então não abre de domingo. Exato. Aqui é Espírito Santo, cara. Júnior Silva falou, mano, eu nunca mais vou pagar nada sem pensar nisso. Mas a ideia é essa. O Rainel falou, vou fazer 500 compras de 10 centavos. Daniela Lopes falou, sei lá, só vou comprar online agora. Pô, mas vai perder o... Vai perder. Aí, às vezes tem aquele belo caixa, novinho, cabelo oxigenado, sabe? Coisa de tá gente vendo? Perde o lance. Aquela sobrancelha assim, riscada, cortada. Aquela sobrancelha que já é maquiada. Né? Aquela tatuada. Mas e aí, Wesley Zob, o que você trouxe? Última dica aí para encerrar esse programinha de hoje maravilhoso. Pro pessoal aí ter dicas para um 2021, para um Natal, para um ano novo excelente. Ah, eu gosto assim. Então, a minha dica é uma dica simples, uma dica que todo motorista de carro talvez já tenha usado desse artifício. Você está num trânsito ou está querendo estacionar e não está tendo vaga, e você vê uma vaga, mas você vai ter que dar a volta no quarteirão para chegar naquela vaga. Você fala, pô, se eu der a volta no quarteirão, alguém vai pegar minha vaga? Então, é a lei de quem chegar primeiro, né? De quem viu primeiro. Daí você liga o pisca-alerta, todo mundo acha que você está com algum problema no carro, todo mundo fica estátua, tem um carro com problema. Daí você pega, daí você ignora as leis de trânsito, entra na contramão e pega a vaga. Entendeu? É isso. Essa é a minha dica. Com o pisca-alerta, você não precisa seguir as leis de trânsito. Você está trocando. É isso. Bom, então, é a sirene do carro comum, é o pisca-alerta. Põe um pisca-alerta, ou até sai do carro, dá uma empurrada para dizer que ele está com problema mesmo. É foda que essa dica não serve para Anderson Negão, porque se ele ligar o pisca-alerta do carro, já em volta vem The Police. Tanana. Já não vem é aquele, show, todos, aquele, né? Show de luzes. Né? Dele, não! Eu só queria uma vaga. E o The Police exatamente em cima da vaga que ele queria parar. Ah, ele quer a nossa nova música. Eu só queria uma vaga. Vamos lá. Não! Essa é minha dica aí, fica essa. Sitian. Muito bem, Anderson Negão, qual é a sua dica aí, meu querido? Bom, vamos pensar. Pra encerrar. Você passou pelos shows ali, no meio do show você bebeu. Continua. Ainda tá naquela história do show, cara. Ele gosta, né, de show, tá? Você bebeu. Passou ali aqueles caras que dão multa. Não é uma banda. Os caras que atrapalham o show, porque eles dão mute no show. Mudas ali. Multas. Eles multam todo mundo. Não, pô. Acabe sua censura. Boa dica. Exato. Boa dica. Deixa a música rolar. Exato. Deixa a música rolar. Deixa essa porra rolar aí, caralho. Exato. Deixa essa porra rolar. É assim que fala. Abaixa a censura. Aê, não muda você... nada, tem luta. E você, Emerson, o que você trouxe? Eu trouxe a dica inútil, quando você estiver dirigindo e um guarda de trânsito vir lhe multar, você tem um balão para negociar. É isso, é o ponto, cara. Boa dica, cara. Não tem nada a ver com banda. Não tem. Ah, você fala quando as polícias são numa blitz. E isso, para você. Isso. Você bebeu. Guarda de trânsito. E você está lá. Policial, entendi. Exato. Você está bêbado, com medo de ser preso. Você puxa um balãozinho. Tem um balão aqui, ó. Tá bom, balão, cara. Perfeito. É assim, cara, que você pode, cara. Parabéns. Obrigado, cara. Bem, e pensei sozinho nisso, tá, gente? Fiquei o episódio inteiro pensando aqui, cara. Seria uma dica pra fechar. Fico feliz, velho. O Negão fala de passar de carro no show. Negão é vida louca, vai de carro no Rock in Rio bebendo. É de polícia, é de guarda. E depois é protesto, abaixa a ditadura dentro do show. O povo lutando, Carrefour pegando fogo. Cartolina, cachorro, morto. Abertura do shopping de Sumaré. Steve Vai. Porra, é louco. É máscara de Darth Vader, episódio inteiro. Eu vou dar uma dica aí a última dica inútil pros anti-Bolsonaros, cara. Anti-Bolsonaros aí. Desculpa, Emerson, sei que você é um eleitor ávido do nosso querido presidente aí. Oh, não fale do capitão aqui, não, cara. Mas o agente do Chorume deixou claro desde 2018, a gente não é Nutella lá não, a gente tentou impedir essa bosta aí, a gente tentou, a gente avisou, a gente falou, mas não, pô, vocês não acreditaram, mas tá, e hoje em dia existe uma grande aí rivalidade política, né, todo mundo falando, Bolsonaro é um merda. Bolsonaro é um bosta. Bolsonaro por quê? Bolsonaro, ele chupa pau. Ele chupa pau de todo mundo. É, balanga teta, Rock in Rio de carro. O pessoal vai falando essas merdeiras. Tá falando loucura. O Denner comentou aí, fala, ele não. Por aí, cara, eu aprendi recentemente a melhor dica pra você desmoralizar um eleitor do Bolsonaro, cara. É você não ir para o xingando. Você não fica falando aí que o presidente é corrupto, não fala. Você elogia, ele, né? Não fala que ele é um entreguista, não fala nada disso, não fala que ele bate continência pra bandeira de outros países, não fala isso. Mas sabe o que eu aprendi a falar? É quando a pessoa fala, ah, porque o capitão, eu elegi o capitão, você fala, ah, eu também. Você fala assim, ó, eu também. Não, mas quer saber? Só a mão no peito aqui. Fala, eu também. Porra, o cara. Falei, eu votei nele, mas tô decepcionado. Isso é uma dica de ouro, cara! Em vez de você falar, não, o cara é um safado, o cara é um tarado, você fala, não, o cara parecia muito bom, eu votei nele. Eu acreditei, mas pelo amor de Deus, tô profundamente decepcionado. Isso daí chama aquele. É, o Ganso tá fomentando o infiltrado. Oh. Foi infiltrado pra destruir a casa do cara. Destrói o cara por dentro, porque ele achou que tinha encontrado um amigo, né? Ele disse, não, achei um companheiro. Mas a partir do momento que você não debate, o cara vai até concordar com você, porque ele é muito influenciável. O eleitor do Bolsonaro. Se você vai falar isso, ele vai falar, eu também decepcionei. Entendeu? E outro, ele vai começar a se questionar, eu decepcionei também. Ele vai quebrar aquela barreira, vai quebrar aquela. Ele não quer lutar com um cara que também votou. Então. Exato, e se decepcionou, cara. O amor decepciona. Às vezes ele também já tá decepcionado, mas ele precisa que alguém dê um passo pra frente antes dele. Aí, quando a pessoa fala isso, ele mesmo faz. Entendeu? Então é isso, cara. Você é quebrando corações. Você fala, você mostra é genial, que as pessoas amigo. Podem genial. Se decepcionar, que tá tudo bem, dá um abraço. Depois vocês dois fazem aquele sexo heterotop juntos numa banheira, entendeu? Na banheira não tem, não. Não. Exato. E vai, a vida segue de uma maneira gostosinha, cara. Coisa maravilhosa. Equipe do Ciro Gomes, chame esse homem pra campanha aí, ó. É o que faltava! Um marketing político desse, cara. Chama esse cara aí. Já pensou 2022 o Ciro Gomes falando, eu fui pra Paris, votei no Bolsonaro, mas ele me decepcionou. Ciro Gomes, não ouça. Então essa vai ser a minha dica inútil aí. Mostra que você sempre foi um eleitor de Bolsonaro, mas está decepcionado, infelizmente. Esse episódio mudou minha vida. Agora no chat tem alguém assim assistindo a gente pensando, droga! Eu achei que ele tava decepcionado mesmo. Acabei dando o cu pra ele. Eu devia ter colocado a biometria melhor. Então vamos. Pode falar, Emerson. e ainda nem estávamos na banheira, eu ainda podia dizer, não, porra! O cara entrou na minha mente e no meu pulo. Maestro, sobe a música que esse episódio acaba de chegar ao fim. Matheus Lima aqui para encerrar os comentários. Ele começa a levantar uma hashtag. Que é ele, talvez. Eu vou proliferar essa. Ele talvez. O Emerson Alves, meu querido, sempre tem um prazer aqui. Oh. O Emerson, diretamente do DQC, desculpa qualquer coisa, um podcast aí que já está no ar há quanto tempo, Emerson? Vai, 2 anos e pouco já. Dois anos e pouco. Podcast com episódios belíssimos ali, um podcast que de vez em quando é de humor, mas não obrigatoriamente, é um podcast aí, eu vou falar, vou inventar o quê? Mais aleatório do mundo. Olha só. Tive uma ideia aí. Para que eu tive uma ideia agora. Como é que é? Emerson, faz o seu jabá e como o pessoal acessa, né, o DQC e indica um episódio aí pra galera ouvir. Olha, você encontra a gente no desculpadqc.com.br lá. Como o Ganso falou, é o podcast mais aleatório de todo mundo que a gente coloca lá. E, enfim, cara, um episódio para o ouvinte do Chorume ouvir, cara, é o julgamento entre se eu fui gay ou se eu não fui gay, em que Douglas Ganso foi juiz, psicólogo, terapeuta, e a gente descreveu esse momento único que aconteceu entre eu, o negão e uma banheira. E agora é só que. Você procura lá no esquecer, desculpa qualquer coisa, desculpa amor, eu posso explicar, salvo engano é o 73, ou é o 69, aí me fodeu. 69, acho que é o 73. É o 73, né, negão? Peraí, só um segundo aí que vai dizer, eu vou dizer agora. É que é ao vivo, rapaz, não tem nada editado não. DQC 73, calma amor, eu tenho como explicar. Você que é o Vitor Chorume vai adorar. E eu, entre outras participações aí, que tem o Zop, tem o Negão, tem o Ganso, e tem a gente também. A gente é legal também. E a gente tá fazendo gravação dos episódios ao vivo no YouTube, sexta-feira às 8 da noite, e sábado às 8 da noite a gente tá tomando cachaça e falando besteira com os ouvintes. Desculpa qualquer coisa, DQC. Muito bem, Anderson. Ótimo. Negão, seu tchau pra galera aí. Falou, negrada. Valeu, Wesley Zop aí, seu tchau. Mais uma vez, uma live com o peso dos comentários dos ouvintes, de vocês estarem presentes, do Emerson estar aqui de regata. Porra, é um tesão atrás do outro. Muito obrigado mais uma vez. Amo todos vocês. Muito bem, olha só, eu já ia colocar o banner errado aqui, mas não esqueça da gente, que a gente está no Twitter como @néctardolixo, no Instagram como @lixodolixo, a Lupita fazendo uma participação especial aqui no cantinho, e não esqueça, a nossa página do Facebook foi roubada, esse Anderson Negão aí deve ter feito alguma merda aí nesses shows de cara. Roubaram a nossa página no Facebook. Então vá lá no Facebook e curta a nossa nova página. Você acha como @chorumepodcast a nossa nova página no Facebook lá. Dá uma curtida e denuncia a antiga. Fala que é todo mundo chupa pau que nem louco lá. O Facebook odeia esse tipo de denúncia aí. Mas peraí, já era assim. Que chupam pau. A página do Chorume já era todo já mundo. Já era, mas não precisava denunciar. Não estava denunciado assim. Não esqueça de fazer toda a burocracia do YouTube, onde transmitimos aqui as nossas lives ao vivo em youtube.com.br/chorume com X. Não esqueça aqui de se inscrever no canal, balangar o sininho, porque de vez em quando a gente faz lives surpresas aqui. Não esqueça também aí de deixar sua curtida, o seu comentário e também dar uma bela aí de chupadinha de teta quando você tiver a oportunidade. Espero que você tenha uma boa semana. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Sobe a música aí pra esse pessoal dançar igual três puta véia. Vai!